Então hoje vens lavar roupa suja, é isso, não é? Por acaso, a coisa que me faz confusão são os anúncios detergentes. É tudo igual, há sempre um comparativo entre duas marcas, um de me tirar as nódoas, a outra não. O meu preferido é o da dona de casa, que está a estender roupa e aparece um senhor que a leva para dentro dos lençóis. Que raio de mulher é que vai para dentro dos lençóis com um desconhecido? Até isso aparece o marido. Como é que ela explica o que é que estava a fazer com outro homem dentro dos lençóis? Sabes, querido, este senhor é do Tide. Ele foi mostrar-me as nódoas. Mesmo que o marido seja ciumento, fica mais descansado quando ouve isto. Ah, bom! Ah, isso é outra conversa, continuem. Pronto, desculpem não interromper, pronto, eu vou ali para a sala, eu espero ali. Ando lá no meio das fibras, parece uma visita guiada a um parque temático. Onde é que desencantaram este indivíduo? Que raio de homem é que anda de casa em casa, consegue convencer as mulheres a irem com ele para o meio dos lençóis e em vez de sexo vai mostrar-lhes as nódoas que a roupa tem? Mas que é isto? Será que alguém lá em casa espera mesmo que lhe apareça um homem? Se você estiver a estender a roupa que esteve aos trambolhões dentro de uma máquina e lhe aparecer um indivíduo lá no meio, não me parece que ele esteja vivo. Logo, o seu problema não é o detergente, é a polícia. Está um homem que você não conhece no meio dos seus lençóis, só há três hipóteses. Você foi a uma festa e não se lembra de tudo, o seu marido é gay ou tem um problema na sua máquina de lavar. Depois há um anúncio de uma lexiva em que se rasga sempre uma toalha com uma senhora que faz aquilo há não sei quanto tempo. Ela já tinha 153 anos no primeiro anúncio. Agora vejam lá, porque se as toalhas tiverem a mesma idade que ela, qual é a admiração de se rasgarem? Eu gosto também de um rapaz que se suja a jogar à bola, porque com aquela idade, se eu aparecesse assim em casa, a minha mãe não pegava numa embalagem de detergente a sorrir para a câmara e dizia: não faz mal, filho, presto, tira as nódoas em todos os tecidos e até nos mais difíceis. Eu vou dar duas chapadas para ganhar juízo, para aprender a estimar a roupa, que é isso. Mas os meus preferidos são os anúncios do anticalcário, porque aquilo não é publicidade, são filmes de terror. Aparece sempre um técnico com ar de desgraça a caminho. Eu assusto-me só com aquela pergunta: o seu tambor tem calcário? Eu acho que há pessoas a verem aquilo e correrem para o médico preocupadas. Ai, seu doutor, veja lá. Este técnico é o terror das donas de casa, temido em todos os lares de Portugal. Dona de casa que se preze, teme quando aparece o técnico a mostrar a resistência da máquina de lavar cheia de calcário. Se a moda pega, começamos a ver anúncios de medicamentos, com médicos a empunhar um pulmão, um rim. A ver aqui o seu rim. Eu acho que... há um em que vemos eles a levarem a máquina e há uma senhora que reclama desesperada, desfregona na mão a limpar a cozinha. E agora? Fico sem máquina e com a cozinha alagada. Já viste este? Eu tenho a certeza que aconteceu algo terrível a esta senhora. Pá. Ninguém fala assim com o técnico do calcário. Ninguém fala assim com ele. É que se repararem, o técnico do calcário também é muito parecido com o juiz Rui Teixeira. Ah, repararam nisso? É verdade. Não, é verdade, há ali qualquer coisa. Eu sempre soube que havia qualquer coisa que não batia certo. Foi tudo preso porque tinham vestígios de calcário na resistência da máquina. Eram vestígios miudinhos, mas eram. É verdade. Mas cada vez que eu vejo um anúncio de uma marca de detergentes, eu penso no nosso pequeno Pedro Lamy. É que ele também é recomendado pelas principais marcas de máquinas. É verdade. E os slogans que eles inventam? Branco mais branco não há. Isto não é um bocado racista? Tu queres ver para perder a cor o Michael Jackson se lavou contida? Queres ver? Porquê é que não fazem anúncios, por exemplo, com o Vale Azevedo e com a Fátima Felgueiras? Ela esvaziou o cofre da Câmara, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, querem maiores especialistas em limpeza. Aliás, diz quem viu que quando a Fátima Felgueiras fugiu para o Brasil, empunhava um pacote de chal, acenava com uma mão e de fundo ouvia-se o slogan da marca: a escolha inteligente. E lá é ela. Aliás, o que é afinal uma nódoa? Pergunto eu. É uma coisa que nos incomoda e fica mal num tecido. Será que se lavarmos o José Castelo Branco com presto ele desaparece? Quer dizer, antigamente tínhamos os glutões que comiam as nódoas, mas não me parece que ele se importasse com um glutão